te encontrei quando eu menos esperava. Coração cansado, alma calejada, mas no seu olhar tinha paz que eu nem sabia que existia mais. Você chegou sem prometer nada e me deu tudo só com teu sorriso. Fez da minha vida uma estrada com menos medo, mais abrigo. Porque quando o coração decide, nem a razão consegue impedir. O amor não segue lógica, ele só quer existir. E entre erros e verdades, você é minha melhor metade. Dói às vezes, o amor não grita, só permanece. Tá. Sei que a vida é cheia de surpresas e que nem todo sonho é fácil de viver. Mas com você até as incertezas se tornam um lugar seguro pra me perder. E mesmo que o mundo diga não, você me ensina a recomeçar. A cada toque, cada perdão, é amor querendo continuar. Porque quando o coração decide, nem a razão consegue impedir. O amor não segue lógica, ele só quer existir. E entre erros e verdades, você é minha melhor metade. Você é minha melhor metade, minha paz, minha vontade. Minha paz, minha vontade. O amor não segue lógica, ele só quer existir. E entre erros e verdades, você é minha melhor metade. Dói às vezes, o amor não grita, só permanece. Minha paz, minha vontade.